401, son of the gutter. 401, survived abortion from my mother. 401, a child of the slum. 401, was here to get it done. Base, Way back when food stamps were on paper and my parents spared manual labor, I remember crack vapor, the stolen bike and train tracks were my savior. Rejects from the fam out projects, no respect from those with paychecks. Base heads forgetting latex and a poop shoot to boot. Yes, we burn sewage with the taxpayer loot. Thick yellow smoke in the air, atmosphere we pollute. Taste the rain, it'll get you zooed. 02895, gotta leave to stay alive. 02895, gotta leave to stay alive. I chose to train hop and hitchhike, cause I don't wanna drive. DC where I've caused stress when I was a youth. They thought they knew what was best for a renegade youth. My road is self-paved, understand and play the hand I was dealt. Absorbed and released the pain I felt. Chakras aligned to heal the mental wealth. I remember the wooden spoon in the belt. I remember I consumed the pain. I remember dancing in that poison rain. I remember when they called me insane. I remember escaping the IMH that day, Mr. St. Mark Graham all the way. Gutter. 401, survived abortion from my mother. 401, a child of the slum. 401, was here to get it done. Uma filosofia que é difícil de entender. Faz aquele que o crê, para maior mundo é de nós. A meu ser humano acima qualquer de nós. Vamos que se respeita a minha decisão. Vamos que sempre ninguém tenta pôr na chão. Que tempo te entende, mano, tudo é irmão. Faz coisa que o crê, lembra de uma tradição. Vamos que lá que é fundação de um humano. Babilanos, liberdades tem que dar. Não deixa ninguém parou no meu destino. Pratica ser livre e ensina nós menino. Isto cria num mundo cheio de ignorância. Sempre tive que ouvir desde minha infância. Mas gosto porque até bem dá na paz de minha alma. Já te protegeu, mantinha espírito na calma. Isso é reba para ensina, não para ganhar fama. Nosso tudo é igual que eu deixo nada enganou. Presta atenção na palavra, sinta flow. Se toma esse conselho, na vida te ajudou. Usa entendimento e confusão, é te trou. Entende se o crê, que eu deixo nada enganou. Se deixa o luxo no ferro com Jesus comendo. Estrada o sonho de raio tem hidrúrgico muita. Estrada é um carro sem grupo ou fruto. Estrada é da saia que são desertas e estrada é difícil o vivo tem mil bons atos. A comida é quente no mar e vai ouvir não pressiona. A comida por nós é como os outros. A comida da sangue não oferece a lavota. Uma iminência que está nos olhos. Uma ilha puta na China é da luz de Deus. O cabra é um brutido no orbito inteiro. O cabra se é ser o bruxo rasgo. A miranha é nossa de terra. A missa é da vista que o sonho é isso. A gente não se vê mexendo. A sangue é o brilhar e isso. A sangue é o brilho do jogo. A sangue é o sonho. A sangue é o sonho. A sangue é o sonho.